soprar do teu vento aqui. Vejo o céu rasgar e os anjos chegarem. Teus olhos estão sobre mim, tua face, meu desejo. Sinto soprar do teu vento aqui. Vejo o céu rasgar e os anjos chegarem. Teus olhos estão sobre mim, tua face, meu desejo. Meu desejo. Eu vou correr pra te encontrar, nos teus braços me jogar. É a tua glória que me beija, é a tua glória que me beija. Eu vou correr pra te encontrar, nos teus braços me jogar. É a tua glória que me beija, é a tua glória que me beija.